o Covid provavelmente veio trazer-nos mudanças de atitude, perspectivas para as quais não estávamos disponíveis, e não sendo uma boa notícia, o Covid nunca é uma boa notícia, provavelmente colocou no radar da procura do mercado nacional produtos, marcas e destinos como aqueles que nós aqui representamos, o nosso centro de Portugal, com a sua diversidade, com a sua multiplicidade de oferta, de produtos, de recursos, de marcas, que não teríamos uma oportunidade, se calhar, tão objetiva como aquela que estamos a viver. O que eu vos quero deixar hoje é mais um sinal proativo e positivo do que é que nós temos para frente e menos do que é que nos aconteceu. Esta ideia de estarmos todos os dias a lamentar-nos não nos leva a lado nenhum, e foi por isso que nós avançámos com as três campanhas. Haverá tempo, chegou o tempo e a vida é agora. Aqueles jogos que assistiram, já ganhámos três prémios, ganhámos em Berlim, ganhámos nos Estados Unidos e ganhámos em Riga, e portanto a comunicação que criámos e os modelos que estamos a fazer estão neste sentido de podermos verdadeiramente inspirar aqueles que estão cá, mas sobretudo sermos capazes de captar aqueles que queremos trazer para cá, e esses que queremos trazer para cá estão muito em linha com aquilo que são também as tendências relacionadas com os impactos do Covid, e que são as viagens em grupos mais pequenos, a procura por alojamentos horizontais, contrariamente aos alojamentos verticais, a ideia dos pequenos eventos distribuídos pelos territórios, a procura cada vez maior de espaços que permitam uma fruição e em que a percepção de segurança seja objetiva, contrariamente àquilo que nós conhecíamos. Não sendo, como disse no início, uma boa notícia, o Covid trouxe-nos provavelmente oportunidades de nós repensarmos fileiras, modelos de governança, modelos de gestão e as nossas próprias organizações, e dar a estes territórios, foi assim que vocês me apresentaram, aquela, eu não quero ser visionário porque dizem que quem tem tempo antes do tempo não tem razão, eu não queria não ter razão, mas quando nós dissemos que o luxo do século XXI é o interior, não tenho dúvida. O que nós hoje estamos a vender, o Aqua Village deve ser um exemplo disso, são as nossas melhores unidades com os preços mais caros em sítios improváveis. São aqueles que estão com 100% de taxa de ocupação. Contrariamente aos circuitos urbanos, contrariamente aos hotéis associados às cidades ou às nossas praias oceânicas. E é nisso que eu acho que vocês me podem ajudar muito. É transformar esta região no luxo do século XXI. Não é o luxo amarelo, não é o luxo asiático, mas é o luxo que nos traz felicidade.